Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais esse programa Lux Esotérica. Está no ar, segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, trazendo para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. Sempre aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, que há 14 anos tenho a satisfação de coordenar na internet o trabalho da loja esotérica virtual, que vai se aproximando do número de 3 milhões de visitantes em todo esse período e mais de 600 mil palestras, conferências já foram ouvidas lá no site, para nossa alegria, levando a todos aqueles que estão buscando por meio desse grande veículo de comunicação, que é interativo, que é, sobretudo, democrático, que é a internet, estão buscando pela espiritualidade. E o nosso programa preenche mais uma lacuna, caros ouvintes, dentro desses conhecimentos, levando a todos aqueles que estão buscando informações fidedignas, informações de fontes realmente abalizadas. E nesta fase do nosso programa, nós estamos trabalhando com vocês os temas das cartas dos mestres de sabedoria. Dentro do livro Meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria, que tem 365 frases de sabedoria divididas pelos 12 meses, a cada mês foi estabelecida uma grande virtude. E nós estamos trabalhando sobre a virtude da pureza, que foi assignado para o mês de maio, caros ouvintes. Talvez por isso, e também o mês de maio seja tido como o mês das mães, o mês das noivas, e nesse livro é colocado como o mês da pureza. O mês também onde se comemora o nascimento do Senhor Buda, o mestre dos mestres. Então vamos dar início ao nosso estudo de hoje com mais frases sobre a purificação, sobre a pureza. E começamos o estudo de hoje com uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: para descerrardes os portais do mistério, tendes não somente que viver uma vida da mais estrita probidade, como aprender a discernir o verdadeiro do falso. Então o mestre pede aos seus discípulos que levem uma vida, obviamente, de probidade, que sejam justos, que sejam honestos. E não poderia ser diferente, ouvintes, porque aqueles que estão no caminho terão que seguir a senda óctupla que tão bem indicou o mestre dos mestres, que nasceu exatamente nesse mês de maio, o Senhor Buda, pois ele indicou que nós deveríamos viver da maneira mais reta, mais correta possível. Então, ouvintes, nós sabemos que a justiça, a honestidade, obviamente, que fazem parte dessa característica. E também, caros ouvintes, como recomendado em Aos Pés do Mestre, ele pede que aqueles que se aproximam do discipulado aprendam essa grande qualidade do discernimento. Aprender a discernir o verdadeiro do falso, aquilo que é real daquilo que é irreal. Isso, caros ouvintes, é um pressuposto para a vida espiritual, pois as ilusões, obviamente, devem ser deixadas para trás, e aquilo que é essencial deve ser vivido com toda a firmeza, com todo o impulso que, obviamente, deve vir de dentro. E isso foi recomendado também nas instruções que o mestre deu para Jiddu Krishnamurti no livro Os Mestres e a Senda, que nós também tratamos, e Aos Pés do Mestre, nós temos em aos pés do mestre as instruções que foram dadas a Krishnamurti para o atingimento da sua primeira iniciação. E obviamente que o discernimento, ouvintes, é algo prioritário para o desenvolvimento de todos os discípulos. E a seguir nós temos uma frase do mestre Moria que nos diz o seguinte: necessitamos do homem interno e sempre o receberemos quando quer que esse se ofereça para executar tarefas. Uma frase muito curta, ouvintes, do mestre Moria, mas que tem dentro dela realmente um aspecto muito esotérico. Pois obviamente que todos nós temos já uma grande devoção, temos em grande consideração a figura dos grandes mestres, dos grandes salvadores do mundo. Mas o que muitos de nós realmente ainda não sabem é que para entrar em contato com esses mestres, esse contato obviamente não será feito aqui pelo nosso eu da matéria, a nossa personalidade mortal e ilusória, mas sim através da nossa alma. Então o mestre enfatiza: necessitamos do homem interno, ou seja, os mestres observam, os mestres se conectam prioritariamente com as almas dos indivíduos. E a nossa vida aqui na matéria é uma vida tão ou mais importante para o mestre quanto mais nós estivermos em contato com a nossa alma, com o nosso eu interno, nosso eu superior. E principalmente os mestres precisam, ouvintes, de servidores, precisam de pessoas que se ofereçam para cumprir, como ele diz aqui, e executar tarefas. Pois os mestres precisam dos seus discípulos nos mais diversos postos da espiritualidade e também da humanidade. Porque muito serviço há que ser feito. E nem todo o serviço é serviço espiritual, ouvintes. Muito trabalho social, muito trabalho em campos que nós realmente sequer imaginamos que os mestres também atuem, como a economia, a política, a ciência, a cultura, as artes. Tudo isso também é foco, ouvintes, dos mestres. Então há trabalho a ser feito para os mestres em muitos e diferentes campos. E nós, caros ouvintes, temos que fazer o contato entre os nossos eu superiores e os mestres. E vocês podem perguntar: como nós podemos fazer isso, ouvintes? Obviamente que não será por nenhuma atitude física. Não é pegando o avião e indo para o Tibete procurar um mestre, caros ouvintes. Não adianta ir para o Egito, entrar na grande pirâmide e acreditar que o mestre vai estar lá dentro, ou escondido em alguma cabana, aí em algum ashram na Índia. O mestre só pode ser atingido, ouvintes, pela nossa alma, através do nosso coração. Nós temos que, a cada vez que nós meditarmos, que nós elevarmos a nossa consciência, nós temos que alçar o nosso pensamento ao ponto mais elevado da nossa consciência. E também, fazendo assim, nós também podemos fazê-lo, e isso é muito eficiente, antes de nós irmos dormir, antes de entregarmos o nosso corpo ao nosso elemental físico para que ele faça a harmonização da nossa natureza material. Nós podemos também fazer uma pequena prece, uma meditação, nos oferecendo, ouvintes, para o trabalho dos mestres, para o trabalho de elevação da humanidade. E livre do corpo físico, quando o nosso corpo astral e o nosso corpo mental se projetam, se a clareza da nossa mente, se a pureza dos nossos corpos, pois nós estamos tratando aqui justamente da qualidade da pureza. Se isso, se essas condições permitirem, ouvintes, nós iremos nos deslocar até o ponto onde se encontra a consciência dos mestres. E com eles nós faremos contato. Os contatos com esses seres superiores, inicialmente eles não são feitos na matéria, ouvintes, mas sim no plano espiritual. E nós temos que realmente buscar esse contato. Então, antes de adormecermos, vamos elevar a nossa consciência, o que há de mais elevado em nós, na nossa chispa divina. Vamos fazer na nossa mente a imagem do Mestre e, com muita devoção, pedir que essa imagem seja preenchida com a energia do Mestre, e com certeza assim nós faremos contatos. Se não for um contato tão próximo quanto nós desejamos, mas com certeza nós chamaremos a atenção do Mestre. Mas também, como já foi exaltado aqui nessas cartas, ouvintes, nós nunca devemos pedir nada para os mestres, porque quando eles entram em contato com uma pessoa, de certa forma eles já enxergam na aura do indivíduo todas as suas qualidades, o que esse indivíduo precisa para a sua evolução. E com certeza, se houver uma tarefa no mundo, na nossa comunidade, ou até em encarnações próximas, futuras, que nós possamos fazer, para onde o Mestre puder nos encaminhar, ele o fará, ouvintes. E isso, obviamente, será o preenchimento do nosso desejo de estar a serviço da grande fraternidade. Mas vamos prosseguir o estudo com mais uma frase do Mestre Serapis, da Fraternidade Egípcia, que nos diz o seguinte: o Atma do homem permanece puro e altamente espiritual, conquanto unido ao corpo material. Por que duas almas em dois corpos não poderão permanecer puras e incontaminadas, malgrado a passageira união terrena dos dois últimos? E nesse comentário, o Mestre Serapis, obviamente, comenta da grande importância, ouvintes, dos relacionamentos humanos, principalmente o mais profundo dos relacionamentos humanos, quando se forma um casal aqui na Terra, quer seja entre amigos e principalmente entre marido e mulher, quando dois cônjuges se unem, e se unem fisicamente, né? Pelo menos é isso que nós enxergamos no mundo. Na verdade, são duas almas, ouvintes, que já trilharam muitos caminhos, que cruzaram muitas batalhas. Provavelmente, durante muitas encarnações, essas almas estiveram juntas, trocando inclusive os papéis. Em uma encarnação, uma delas nasce como homem, na outra nasce como mulher, e todos os relacionamentos kármicos são resolvidos por meio da família, esta grande célula, caros ouvintes, evolutiva, que infelizmente hoje não está sendo valorizada. A família, caros ouvintes, e a instituição do casamento, do matrimônio, ela é muito importante para todos os indivíduos, pois nós somos exatamente a imagem, nós somos o produto do meio social e principalmente do meio da célula social onde nós crescemos na nossa infância, que é a nossa família. E obviamente que uma família é, na verdade, o reencontro de almas que evoluem juntas. A família, caros ouvintes, é o grande cadinho, o grande caldeirão alquímico para o esgotamento do karma, e não poderia ser de forma diferente, pois na sua infelizmente, ignorância, caros ouvintes, nós muitas vezes fazemos maus karmas, nós trabalhamos contra a corrente evolutiva, nós criamos obstáculos e prejudicamos outras pessoas, e na nossa ignorância mais profunda há aqueles seres que até tentam erradicar pessoas do plano físico por meio do assassinato, por meio de crimes, por questões, caros ouvintes, e atos tão hediondos que realmente não é necessário nem estender o nosso comentário. Mas vocês podem se perguntar, de que maneira o karma, ouvintes, solucionaria o relacionamento entre duas pessoas que tiveram uma divergência tão grande aqui no plano físico que chega ao ponto delas entrarem numa luta, entrarem numa guerra e acabar que uma acaba ceifando a vida da outra, se tornando um assassino, cometendo um crime. No mundo aqui da matéria, uma dessas pessoas desapareceu. Mas como a nossa alma é imortal, ouvintes, e o karma é registrado principalmente no plano mental, que é exatamente onde começa a nossa alma, então as almas têm aquela informação guardada dentro de si. E é justamente na família, ouvintes, que vai ser esgotado esse karma tão profundo, algo que aparentemente não teria solução. Então, muitas relações, ouvintes, entre mães e filhos, entre pais e filhos, entre irmãos de uma mesma família, são relacionamentos que visam resgatar karmas que realmente de outra forma jamais se esgotariam. E há tipos de crimes, caros ouvintes, que demandam que essas pessoas se reencontrem não só durante uma vida, mas durante muitas vidas. E onde, caros ouvintes, teria a oportunidade de terminar um karma tão horrível como esse, se não na família? Porque nós nascemos aqui, o nosso cérebro não se lembra, porque é um novo cérebro, não se lembra da vida anterior, e para o seio da nossa família, por meio da maternidade, nasce uma criança, e obviamente a 99% das mães trata muito bem o seu filho, dá carinho, o alimenta, faz com que essa criança cresça e obviamente tem um profundo amor por essa criança. E, caros ouvintes, como ensinou o Mestre Jesus, o ódio, caros ouvintes, não pode terminar pelo ódio, mas o ódio só pode terminar por meio do amor. Então, o ódio que infelizmente separou no plano físico duas pessoas, numa encarnação seguinte pode se transformar num núcleo familiar, mãe, pai e filho, e aquele que lamentavelmente tirou a vida de outra pessoa vem a ser o pai ou a mãe daquele indivíduo. E eles ficam unidos assim pelo karma. E aí, ouvintes, é a oportunidade das energias se organizarem e esse karma realmente muito pesado ser resolvido. E apesar de qualquer coisa que possa acontecer aqui no físico, as almas, caros ouvintes, entram sempre em acordo e sempre se resolvem, como nos indicou o mestre, porque o que importa, na verdade, ouvintes, é aquilo que acontece dentro de nós, aquilo que evolui em todas as encarnações, que é a nossa alma. Mas vamos continuar aqui, ouvintes, mais uma frase do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: meu dever primário, porém, é para com o meu mestre. Vejam bem que o mestre Kutumi também tem o seu mestre. Meu dever primário, porém, é para com meu mestre. É o dever, permitir que vou diga, é, para nós, mais forte do que qualquer amizade ou mesmo amor. Pois que, sem este permanente princípio, o indestrutível cimento que tem mantido reunidos por tantos milênios os esparsos detentores dos grandes segredos da natureza, nossa fraternidade ou mesmo nossa própria doutrina, há muito se teriam desagregado em irreconhecíveis átomos. Esta, caros ouvintes, é uma declaração muito importante do mestre Kutumi, que reenfatiza, ouvintes, que nenhuma preferência pessoal para eles sobrepuja o dever, sobrepuja o espírito realmente de cumprir o Dharma que está assignado a cada mestre, a cada missão que é dada aos mestres. E que acima, caros ouvintes, do mestre Kutumi, acima do mestre Moria, existem mestres ainda mais despertos. Por isso que o mestre Kutumi diz: meu dever primário, porém, é para com o meu mestre. Pois ele tem, obviamente, o seu mestre interno, como cada um de nós tem, a sua alma, o seu espírito, mas tem também o seu guru externo, o seu mestre, que no caso é aquele que era conhecido como o Mahashohan, aquele que detém a sexta grande iniciação na grande fraternidade branca. Sobre ele se dizia que para ele o futuro era como um livro aberto, e esse mestre continuava instruindo o mestre Kutumi mesmo depois dele ter atingido a quinta grande iniciação, a iniciação de adepto. E a fraternidade branca, ouvintes, ela está unida como ela é até os dias de hoje, e assim tem sido durante milhares de anos, exatamente porque os mestres colocam de lado as suas preferências pessoais e colocam acima de tudo o objetivo, ouvintes, do cumprimento do dever e, obviamente, a manutenção dessa sabedoria exclusivamente para aquelas pessoas que demonstraram principalmente a sua pureza. Pois os mestres jamais entregarão o que o mestre aqui menciona nesta frase, os segredos da natureza, para uma pessoa que ainda tenha defeitos na sua composição, da sua aura, na composição da sua personalidade, do seu caráter. Porque, como já foi enfatizado também, quando o indivíduo chega nesse nível, tudo o que o indivíduo tem dentro de si vem à tona, os defeitos bem como as qualidades, e os mestres obviamente sabem muito bem observar isso nas pessoas e sabem até quando o indivíduo vai aguentar, e eles não dão instruções ou não dão conhecimento além do que a pessoa pode suportar, porque existe sempre a possibilidade do indivíduo cair, e cair de cima, caros ouvintes, do topo das iniciações é um tombo muito mais forte, um tombo muito mais violento, machuca muito mais do que para aqueles que estão indo tranquilamente pelo plano inclinado da evolução, porque os mestres e os discípulos sobem a montanha da sabedoria como alpinistas, ouvintes, usando obviamente muito mais esforço, esgotando o seu karma muito mais rapidamente, obtendo obviamente mais sabedoria, mais conhecimento, com muito mais velocidade, mas há um preço nisso, que são os riscos que são obviamente inerentes a esta rapidez com que se sobe. Mas o nosso programa está chegando aqui ao final do seu primeiro bloco no dia de hoje. E uma vez mais agradecemos aí a audiência muito grande daqueles que nos acompanham ao vivo e a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham pelas gravações. Obrigado a todos e também gostaríamos de receber o patrocínio daqueles que puderem, que desejarem apoiar, caros ouvintes, esse programa, para que ele continue no ar enquanto nos seja possível, enquanto Deus preservar a nossa saúde e tivermos condições materiais de manter, ouvintes, esta bandeira levantada, esta tocha acesa, trazendo a luz para aqueles que estão buscando. Vamos a um pequeno intervalo, fiquem agora com a mensagem da Loja Esotérica Virtual. Já já voltaremos, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! E retornamos ao vivo, caros ouvintes, com o programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato, como sempre, pelo apoio, pela presença, a audiência, que é o mais importante de tudo, e aos nossos patrocinadores, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, a Levir, vai o nosso especial agradecimento. Sem vocês, nós não poderíamos estar aqui melhorando sempre, caros ouvintes, aqui os nossos equipamentos e sempre ampliando as nossas transmissões cada vez mais com qualidade. Na loja virtual nós estamos trazendo muito mais conferências que fazem parte do nosso acervo para vocês terem acesso. E esse programa estará sempre aqui, é o nosso dever, caros ouvintes, trazer para vocês materiais para a vossa reflexão dentro do espírito da nova era, da era de Aquário. Todos nós estamos aqui praticando, ouvintes, aquilo que os mestres nos ensinaram. Estudar, caros ouvintes, esses princípios e reter para a nossa vida, para o nosso cotidiano, os princípios que facilitam a nossa evolução. Mas vamos dar continuidade, ouvintes, aqui aos nossos comentários das frases dos mestres de sabedoria, tratando aqui da qualidade da pureza, caros ouvintes, a purificação, que é uma condição sine qua non, ouvintes, para a entrada, para se trilhar os mistérios. E aqui nós temos uma frase de um mestre da Fraternidade Branca, que faz parte do ramo indiano e ficou conhecido nos meios esotéricos como o velho senhor, o velho gentleman, que é o mestre que tem o trabalho de cuidar da espiritualidade da Índia. E na mesma linha das frases do mestre Kutumi e do mestre Moria, ele nos diz o seguinte: tendes que fazer de uma vez para sempre a vossa escolha, ou vosso dever para com a loja, ou vossas ideias pessoais. E aí é uma frase incisiva desse mestre, ouvintes, pois aqueles que vieram a fazer parte da grande Fraternidade Branca devem fazer, obviamente, um corpo único dentro de ideais que foram estabelecidos há muitos e muitos milhares de anos atrás, ouvintes. A Fraternidade Branca nesse planeta foi estabelecida ainda na época da Lemúria, quando não existiam sequer esboço dos atuais continentes. Isso foi há cerca de 6 milhões de anos atrás, ouvintes, quando chegaram aqui os grandes dignatários, aqueles que ficaram conhecidos como os senhores da chama, e principalmente aquele que é conhecido como o grande iniciador único, que na tradição judaico-cristã é conhecido como Melquisedeque, o rei de Salim, o sacerdote do Altíssimo, aquele a quem os mais antigos anciões do judaísmo já prestavam grandes homenagens, pois esse grande personagem, ouvintes, que é conhecido no Ocidente como O grande sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque, é conhecido no Oriente como o Jovem das 17 Primaveras. E provavelmente a primavera para ele tem alguns milhões de anos, conhecido como Sanat Kumara, que é o chefe, caros ouvintes, da Fraternidade Branca sobre esse planeta. Ele não pertence à evolução da nossa humanidade, ele veio por um ato de compaixão da cadeia de mundos mais evoluída que a nossa, que é a cadeia de mundos que atualmente tem o planeta Vênus. Então, juntamente com 100 grandes iniciados e com 3 seres no nível de Buda, Sanat Kumara aportou em nosso planeta naquela época em que a humanidade não era sequer uma civilização. Nós ainda vivíamos praticamente como animais, ainda haviam realmente os chamados homens das cavernas, e os seres humanos se pareciam muito mais com os símios, com os macacos. E apesar dos macacos aqui são eles que vêm do ser humano, a impressão que se tinha é que eram todos raças misturadas, espécies misturadas. E foi este grande evento, caros ouvintes, o advento dos senhores da chama nesse planeta que trouxe a civilização. São os senhores da chama, encabeçados por Sanat Kumara, que criaram a tradição dos reis divinos, né? Não, obviamente, a tradição moderna dos reis divinos, mas sim a tradição antiga, pois foram eles que estabeleceram os primeiros padrões de civilização, a cultura e, obviamente, o estabelecimento da hierarquia da Fraternidade Branca, fez com que, periodicamente, instrutores do mundo dessem para a humanidade as grandes filosofias religiosas e fosse aperfeiçoando física, moral, intelectual e espiritualmente a humanidade. Então, aqueles que da nossa humanidade que começam a fazer parte desse grupo, ouvintes, têm que fazer essa escolha que o mestre indiano ele nos diz. Ou as nossas ideias pessoais, que podem ser quaisquer umas, ou então os ideais, caros ouvintes, os deveres para com a loja, a grande loja dos mestres que se estende por todo esse planeta. Não há realmente escolha, e isso, caros ouvintes, será sempre um ato de total dedicação e, obviamente, de purificação por parte aí não só de um discípulo, mas sim de um iniciado, de um mestre em fazer parte desse trabalho. E o mestre Kutumi continua aqui mais frases sobre a pureza. E ele nos diz: chegou o tempo em que deveis lançar os alicerces dessa estrita conduta, tanto no indivíduo como no corpo coletivo, a qual, sempre vigilante, preserva contra a decepção, quer consciente, quer consciente ou quer inconsciente. Então, os mestres ouvintes, eles dão tarefas aos seus iniciados, aos seus discípulos, e obviamente influenciar a humanidade para cada vez mais a elevação moral e intelectual, se não a espiritual, é obviamente o grande objetivo dos mestres que estão espalhados pelo mundo todo. Então, sobre isso, mais uma frase aqui do mestre Kutumi: deixamos isso aos nossos criados, os Dugpas, a nosso serviço, dando-lhes carta branca daqui por diante, com o objetivo único de trazerem para o exterior toda a natureza interna do Shela, ou seja, do discípulo, cujos redutos e recantos permaneceriam na maioria obscuros e escondidos para sempre, se não fosse oferecida a oportunidade de se submeter a teste, por seu turno, cada um desses recantos. Essa frase, ouvintes, realmente revela um aspecto muito profundo do trabalho da fraternidade com os seus discípulos, porque aqueles que os mestres aqui mencionam como dugpas, e esse é um termo tibetano que significa, numa tradução livre, magros negros, caros ouvintes, vamos relembrar aqui o que disse ele nessa frase: deixamos isso aos nossos criados, os magros negros, a nosso serviço, dando-lhes carta branca daqui por diante, com o objetivo único de trazerem para o exterior toda a natureza interna do Shela. E, obviamente, ouvintes, que o mestre não está dizendo que os magros negros, os dugpas, fazem parte conscientemente do trabalho dos mestres, mas sim que sempre onde há os mestres, ouvintes, existem os opositores, existem os magos negros, que, lamentavelmente, ouvintes, fecham todas as portas que os mestres abrem para que os homens passem rumo à espiritualidade. Em poucas décadas e em poucos séculos são fechados por esses opositores. E os mestres, sabendo disso, ouvintes, muitas vezes permitem, como foi dito aqui, que infelizmente haja esse contato desses opositores com os seus discípulos, e muitas vezes os discípulos, ainda não treinados, não sabem diferenciar direito quem é um magro branco de quem é um magro negro, porque os magros negros são pessoas, ouvintes, muito inteligentes, muito cultas e muitas vezes extremamente preparados. A única coisa de errado que há com os magos negros é que eles são profundamente egoístas. Eles só pensam no seu próprio lucro, no poder que eles têm e que eles pretendem obter para exercer sobre as pessoas. Então, muitos discípulos são invariavelmente enganados por magos negros. E se eu pessoalmente, caros ouvintes, não tivesse visto isso funcionar na minha frente, eu realmente teria muitas dúvidas, como provavelmente vocês estão tendo nesse momento, em imaginar que, lamentavelmente, com o trabalho dos mestres, se associem também magos negros. Mas eu tive a oportunidade de ver pessoas que estudam, que estudaram esses temas que nós estamos trazendo para vocês, que se dedicaram intensamente a esses estudos, começaram a trabalhar pelo bem, mas infelizmente foram ludibriados por falsos profetas, por magos negros, e foram levados realmente num turbilhão de erros que hoje essas pessoas, eu creio, lamentam muito ter cometido esses enganos. Mas há também aqueles que, mesmo tendo ficado claro, ficado evidente os erros que eles cometeram, eles não dão o braço a torcer, ouvintes, e fazem até de conta que nem te conhecem mais. Quando você encontra com um deles e você dá a mão e diz como vai fulano, ele faz de conta que nem te conhece, porque ele quer justamente fazer de conta que não participou de um passado junto com você. Não quer mais ser seu amigo, porque ele quer, obviamente, manter aquelas ideias que realmente nós não podemos entrar aqui nos detalhes, que são, obviamente, muito pessoais, e não queremos reforçar o defeito de nenhuma pessoa. Mas o que realmente acontece, ouvintes, é que quando chega a hora do poder, a hora da força, realmente os opositores aparecem. Assim como aquela frase que que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, eu posso dizer para vocês que quando o discípulo está pronto e começa a trabalhar para o mestre, é certo, caros ouvintes, que vai surgir para ele uma oposição. Quer seja o seu karma pessoal, que pode ser muito pesado e pode desabar sobre a cabeça da pessoa, ou quer seja o ataque consciente de um indivíduo como esse, de um mago negro, que por incrível que pareça, ouvintes, não atacam a pessoa nos seus defeitos, mas sim distorcem muitas vezes as qualidades do indivíduo, fazem com que a pessoa se encha de orgulho, que ela se encha realmente de soberba, e aí, infelizmente, advém o erro, caros ouvintes. Então, fiquem atentos, sejam prevenidos, ouvintes, porque a lei das polaridades, ela é uma coisa muito real. Quando nós fazemos um trabalho pela luz, também, infelizmente, ouvintes, há potencialmente trevas rondando esse trabalho de luz que nós fazemos. Mas mais uma frase aqui do mestre Kutumi, ouvintes. Porém, olhai para o futuro. Tende em vista que o contínuo cumprimento do dever, sob orientação de uma bem desenvolvida intuição, manterá a balança bem equilibrada. Pois é a única maneira, ouvintes, de vencer nesse campo. Aquele que quiser cumprir o seu dharma espiritual terá que assumir, caros ouvintes, o seu dharma integralmente. Terá que cumprir o seu dever e, principalmente, terá que ter como timão, como condutor do seu caminho, ouvintes, a sua intuição. Mesmo que nós estivermos ligados ao mestre, ouvintes, e isso obviamente será obviamente uma bênção, mas os mestres não cortam, ouvintes, da vida dos discípulos as possibilidades de cair, as possibilidades de errar. Porque, como disse o mestre Kutumi naquela outra frase, é preciso testar o discípulo naquilo que ele tem de mais lúgubre, ou seja, de mais escuro, de mais tendencioso, negativo, que muitas vezes o indivíduo não enxerga. Então, só a intuição, ouvintes, só aquela luz que vem de dentro é que pode conduzir a pessoa quando ela se sente muitas vezes perdida. Porque quando se está perdida, quando se está perdido no deserto, caros ouvintes, qualquer caminho está certo, porque você não sabe mesmo para onde que está indo. Então, a única voz, ouvintes, que pode realmente clarear e dar alguma informação sobre para que direção seguir é a voz interna, a visão interna, que é o que significa a palavra intuição. Mas vamos evoluir aqui, ouvintes, no nosso estudo. Mais uma frase sobre pureza vinda do mestre Kutumi. Parece-vos coisa pouca que o ano passado tenha sido consagrado apenas aos vossos deveres de família? Porém, que melhor motivo para recompensa, que melhor disciplina do que o diário e repetido cumprimento do dever? Esse é um ponto, ouvintes, importantíssimo. Pois nós jamais poderemos abandonar, ouvintes, os nossos deveres primários, que obviamente é o de nos manter, mantermos a nossa família, aqueles que nos são obviamente importantes e que estão ligados a nós por laços sanguíneos, pelos laços da carne. Nós jamais podemos abandonar a família, ouvintes, por uma aventura no plano espiritual. Então, há aqueles que reclamam que estão presos à família, que precisam ou cuidar dos filhos ou então de pessoas mais idosas, Mas o mestre sempre enfatiza, ouvintes, que no cumprimento desse dever está, obviamente, o desimpedimento do karma que nos trouxe até aquela situação. E se nós não cumprirmos bem esse karma, nós voltaremos àquela mesma situação em vidas futuras. Então nós temos que cumprir bem essas coisas básicas para depois, ouvintes, partir realmente para situações mais elevadas. Não adianta querer fazer o grande se nós não conseguimos fazer aqui o pequeno. E com relação a isso, nós podemos ilustrar a própria Annie Besant, que compôs os mantras que nós usamos aqui no início e no final do nosso programa, quando ela encontrou Madame Blavatsky e ela fez uma resenha para um jornal de A Doutrina Secreta. Annie Besant ficou extremamente encantada com aquela filosofia, que era a teosofia, e obviamente se ofereceu para trabalhar com Blavatsky. E Blavatsky logo percebeu que ela veio com muita energia, muito afoita, e Blavatsky nos primeiros dias deu tarefas burocráticas para Annie Besant fazer, como por exemplo selar cartas que tinham que ser despachadas pelo correio. E Annie Besant fazia aquele trabalho muito celeremente, muito apressadamente, colocava os selos praticamente de qualquer jeito sobre as cartas, e Blavatsky observou aquilo que Annie Besant estava fazendo e fez o comentário: se você não é capaz de colar de uma forma harmônica, correta, os selos numa carta, o que então você há de fazer quando tarefas maiores vierem até as suas mãos? Ou seja, ouvintes, nós temos que fazer bem primeiro aquelas tarefas, aqueles deveres, aquele dharma que está ao nosso redor, para depois, se assim for possível, assumir dharmas, deveres mais profundos. Não devemos nunca olvidar isso. Então o mestre nos diz: o dever do teósofo ou do ocultista é igual ao do lavrador: abrir os sulcos e semear os grãos o melhor que puder. O resultado final é com a natureza, a escrava da lei. Isso, ouvintes, é também uma verdade. No campo da espiritualidade, naqueles que servem não o corpo dos homens, dos seres humanos, mas sim as suas almas, o grande trabalho, ouvintes, é ser um lavrador, um semeador, abrindo sempre sulcos na terra fértil da mente das pessoas, deixando cair ali algumas sementes de conhecimento, porque obviamente o grande processo de transformação será sempre individual. Cada um fará ao seu tempo o seu desenvolvimento. E mais uma frase de Kutumi: aquele que pretender instrução superior tem que ser um verdadeiro teósofo ou ocultista de alma e coração, não somente na aparência. Porque, como nós já ressaltamos, ouvintes, há certas observâncias externas que são até relativamente fáceis de assumir. O difícil é realmente ser essas coisas dentro do nosso coração. Como em qualquer filosofia, caros ouvintes, é fácil entrar na teosofia, na maçonaria, na Rosa Cruz, no Espiritismo, mas o difícil é a teosofia, a maçonaria, o Espiritismo, o Cristianismo, qualquer que seja a doutrina, entrarem na pessoa. E é isso, caros ouvintes, que os mestres querem, que nós sejamos realmente puros e leais aos nossos corações, e não com meras observâncias externas. E mais uma frase do mestre Kutumi: nenhum de nós deve pôr em perigo uma causa cujo desenvolvimento é um dever soberano por considerações para com o eu menor, a personalidade. Então, ouvintes, nós já comentamos isso. Parece que nós já comentamos tudo que tem para comentar, mas realmente, ouvintes, nós não devemos, ouvintes, fazer oposição. Nenhum verdadeiro ocultista faz oposição, mas sim trabalha proativamente. Nós nunca devemos nos opor ao que quer que seja, pois aquele que trabalha verdadeiramente pela luz, jamais, ouvintes, lança trevas, lança obstáculos ou ergue armas contra quem quer ou o que quer que seja. Mas sim, se nós não estamos de acordo com alguma coisa, vamos virar o nosso caminho para outra e vamos trabalhar a favor de alguma causa, ouvintes, e nunca trabalhar contra coisa nenhuma. E vamos tentar finalizar aqui essas frases sobre a pureza no dia de hoje. Acredita-me, meu discípulo, o homem ou mulher colocados pelo karma em meio de pequenos e nítidos deveres, sacrifícios e atos de bondade, por meio desses fielmente cumpridos, se elevará à mais ampla medida do dever, aqui com D maiúsculo, do sacrifício e da caridade para com toda a humanidade. E o mestre Moria também nos diz: tendes razão, é mais meritório cumprir o nosso dever sem nenhum pensamento prévio de recompensa do que ficar barganhando reconhecimento por nossos atos. E a última frase aqui dessa série, caros ouvintes, sobre a pureza é do mestre Kutumi e nos diz o seguinte: o mestre, o adepto, é a rara florescência de uma geração de pesquisadores. E, para que o indivíduo tal se torne, tem que obedecer a um impulso interior de sua alma, sem olhar as prudentes considerações da ciência ou da sagacidade mundanas. É, ouvintes, no nosso interior que está o primeiro mestre que nós vamos conhecer. E nós finalizamos no dia de hoje o estudo que nós estamos propondo com vocês, esperando que essas palavras, ouvintes, sejam como disse o mestre, sejam como sementes, como pérolas de sabedoria que estejam agora na mente de vocês, que vocês possam pensar, trabalhar esses pensamentos, se inspirar neles e cada um de nós trilhar o seu próprio caminho em direção à luz, em direção à sabedoria. Muitíssimo obrigado a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham ao vivo. Nesse momento, 56 amigos e amigas estão conosco, nos acompanhando, e muitos outros terão acesso a esse programa nas gravações, e muitos entraram aqui durante o programa e já não estão mais ouvindo. Cerca de 100 pessoas já estiveram aqui conosco durante esse programa, e esperamos que outras dezenas também acompanhe esse programa depois. Então convoco, exorto a todos vocês, ouvintes, vamos fazer a nossa última vibração de hoje, fechando esse trabalho que foi aberto com uma meditação. Vamos finalizá-lo fechando os nossos olhos, focalizando o batimento cardíaco. Lembremos sempre, ouvintes, que a luz, que a força, a beleza e a sabedoria pulsam forte dentro do nosso coração. E com o poder da nossa mente, visualizamos ali dentro do nosso coração a chispa divina, eterna e imortal, emitindo a sua luz. Com o poder da nossa mente, visualizamos essa luz se expandindo por todo o nosso corpo, interpenetrando toda a nossa natureza, se expandindo para além do corpo, pela nossa aura, Vamos iluminar, ouvintes, o nosso caminho com a luz da nossa chispa divina. E vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Termina aqui o programa Lux Esotérica, desejando a todos vocês, ouvintes, um ótimo final de noite, um bom descanso. Esperamos estar sempre com vocês nos próximos programas, com muita saúde, com muito entusiasmo, com muita vontade de sempre continuar estudando esses temas com vocês. Fiquem agora com a programação musical democrática e interativa da Rádio Esotérica FM. E esperamos estar com vocês, ouvintes, na próxima ocasião desse programa, transmitindo a vocês, como fazemos agora, com muito respeito, com muito carinho e muito entusiasmo, um forte, um fraterno, um caloroso abraço a todos que nos acompanham. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.